andrecidismoral.com.br. Alô, quem que sim, Daniel Rodrigues. Paulo José Matos em Água Branca. Paletão, Evaldo Júnior Veigos. É estourado. E é o Júnior Centralange. Ó, vai mulher, fica tranquila, vem jogando e vem safada. Mulher, fica tranquila, vem jogando e vem safada. A tropa vai te pegar e você vem jogando a raba. Tropa vai te pegar e você vem jogando a raba. Vai com a tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, rebola e não para. Tcheca, tcheca, para. Vai com a tcheca, tcheca, para. Taca, xereca, rebola e não para. Vai com a tcheca, tcheca, para. Joga pra cima da via, vai, vai. Tcheca, taca, LJ Trader, alô Leonel Júnior e Jonathan Máximo. Danilo CD. Alô, Cabo Máximo e Suna Fina. NordesteSport.net. JC Honda. JC Honda. JC Honda. Vai mulher, fica tranquila, vem jogando e vem safada. Mulher, fica tranquila, vem jogando e vem safada. Tropa vai te pegar e você vem jogando a raba. Tropa vai te pegar, joga essa zona pra cima, vai. Vai na tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, rebol, vai. Taca, tcheca, taca, xereca, rebol. Alô, Paulo da Cari, Pierre Carnes, alô, Elvis, consórcio Rondas, Cachoeira e Água Branca, Piauí, respeito Elvis. Taca, tcheca, tcheca, para. Taca, xereca, rebole, não. Taca, tcheca, tcheca, para. Taca, xereca, rebole, não para. Taca, tcheca, tcheca, para. Taca, xereca, rebole. Marcos Osano, gráfico, print, mas Lava Jato, o Paulinho. Pediu pra Robi da Carne, Roberto do Poço, presidente. Oi, taca, tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, rebolinão. Jairo Temerval Soldas. Taca, tcheca, tcheca, taca, taca, xereca, rebolinão. Tcheca, para. Taca, xereca, rebolinão. Danilo CD, fora. Danilo CD. Danilo CD, Danilo CD, Danilo CD. Tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, tcheca, esse groove gostoso, legal. Marquinhos Nove Multimarcas. Marquinhos Céu. O rei do shopping da cidade. Olha aí, eu sei.